Fecheiro 71. Do meu local de observação privilegiado na beira do terraço, eu conseguia ver toda a extensão da festa que fluía num fluxo de festividades da casa para o rio, com os pequenos redemoinhos óbvios para o olhar conhecedor. Jocasta formava o centro do maior redemoinho social, mas pequenas concentrações giravam de maneira preocupante em torno de Ninian Bell Hamilton e Richard Caswell, e uma corrente nervosa serpenteava pela festa, deixando depósitos de conversação pelas extremidades, ricos em sedimentos férteis de especulação. De tudo o que eu vi por acaso, a questão da suposta vida sexual dos nossos anfitriões era o assunto predominante de conversa, mas a política vinha logo a seguir. Eu ainda não via qualquer sinal de Jamie ou de Duncan, mas lá estava o major outra vez. Parou com um copo de sidra em cada mão ao avistar Brianna. Eu sorri a observar. Brianna fazia sempre os homens pararem de súbito à sua passagem, embora nem sempre por admiração. Ela herdara muitos traços de Jamie, olhos azuis, rasgados e cabelos flamejantes, um nariz longo e uma boca larga e firme, os altivos ossos do rosto que deviam vir de algum ancestral escandinavo. Além desses marcantes atributos, no entanto, ela também herdara a sua altura, numa época em que a média de altura das mulheres não passava de 1,55 m. Brianna tinha 1,80 m. As pessoas costumavam reparar nela. Era o que o Major MacDonald fazia agora, a sidra esquecida nas mãos. Roger apercebeu-se, sorriu e anuiu com a cabeça, mas deu aquele passo para mais perto de Brianna, que dizia, sem sombra de dúvida: "Ela é minha, pá." Ao observar o Major absorto numa conversa, apercebi-me o quanto ele parecia pálido e magro em comparação com Roger, quase tão alto como Jamie. Tinha ombros largos, a pele cor de azeitona, e os cabelos brilhavam negros como as asas de um corvo ao sol da primavera, talvez o legado de algum antigo invasor espanhol. Eu tinha de admitir que não havia nenhuma semelhança perceptível entre ele e o pequeno Jem, ruivo como um castiçal recém-forjado. Consegui ver o lampejo branco quando Roger sorriu. O major mantinha os lábios quase cerrados ao sorrir, como fazia a maioria das pessoas acima dos 30 anos, para esconder as lacunas e as cáries que eram endémicas. Talvez fosse o stress da ocupação do major, pensei, talvez apenas os efeitos da má nutrição. Ser de boa família não significava que uma criança desta época se alimentasse muito bem. Passei a língua ao de leve sobre os meus dentes, testando a mordida dos meus incisivos. Eram direitos e sólidos, e eu tinha muito cuidado para que se mantivessem assim, tendo em consideração o estado atual da arte da medicina dentária. Ora, senhora Fraser, uma voz suave interrompeu-me os pensamentos e eu olhei na sua direção, deparando-me com Philip Wiley ao meu lado. Em que é que está a pensar, minha querida? Parece definitivamente selvagem. Agarrou na minha mão e baixou a voz, expondo uns dentes bastante razoáveis num sorriso sugestivo. Não sou sua querida, disse eu, com certa acrimónia, retirando a minha mão bruscamente. E quanto a selvagem, admiro-me que ninguém ainda o tenha mordido no rabo. Ah, mas eu nutro esperanças, assegurou-me, com os olhos a cintilar. Fez uma mesura, conseguindo, enquanto a fazia, agarrar-me a mão outra vez. Posso ter a honra de uma dança mais tarde, senhora Fraser? Com certeza que não, disse eu, puxando a mão. Solte-me. O seu desejo é uma ordem. Soltou-me, mas não antes de depositar um leve beijo nas costas da minha mão. Reprimi a vontade de limpar o beijo da minha mão nas minhas saias. Vai-te embora, rapazola, disse eu. Agitei o meu leque para ele. Show! Philip Wiley era um dandy. Eu já o encontrara duas vezes e nas duas ocasiões estava exageradamente bem vestido. Calças de cetim, meias de seda e todos os adornos que as acompanhavam, inclusive a peruca empoada, rosto empoado e uma pequena marca de beleza, uma meia lua preta, ostentosamente colada ao lado de um dos olhos. Agora, no entanto, a maluquice agravara-se. A peruca empoada era rocheada. O colete de cetim era bordado com... pestanejei? Sim, com leões e unicórnios em fios de ouro e prata. As calças de cetim ajustavam-se ao seu corpo como uma luva bifurcada. E a meia-lua dera lugar a uma estrela no canto da boca. O Sr. Wiley tornara-se um dandy ridículo. Não tenho a menor intenção de a abandonar, Sra. Fraser, assegurou-me. Andei à sua procura por toda a parte. Bem, já me encontrou, disse eu, examinando-lhe o casaco, que era de veludo rosa escuro, com punhos de 15 centímetros em seda cor-de-rosa clara e botões cobertos, bordados com peónias vermelhas. Embora não seja de admirar que tivesse dificuldade, devia estar cego com o brilho do seu colete. Lloyd Stanhope acompanhava-o, como sempre, igualmente próspero, mas vestido de maneira muito mais simples do que o seu amigo. Stanhope soltou uma risada, mas Wiley ignorou-o e fez uma profunda reverência com um gracioso floreio da perna. Bem, a fortuna sorriu-me este ano. O comércio com a Inglaterra recuperou maravilhosamente, graças aos deuses, e eu recebi a minha parte, e mais ainda. Tem de vir comigo para ver. Fui salva, nesse momento, pelo súbito aparecimento de Adlai Osborne, um bem-sucedido comerciante de algures a norte da costa, que deu uma palmadinha no ombro do Wiley. Aproveitando a oportunidade criada pelo desvio de atenção, abri o meu leque e deslizei de lado por uma brecha na multidão. Momentaneamente entregue à minha própria sorte, abandonei despreocupadamente o terraço e desci para o relvado. Eu ainda procurava Jamie ou Duncan, mas esta era a minha primeira oportunidade de examinar as últimas aquisições de Jocasta, que estavam a causar consideráveis comentários entre os convidados. Eram duas estátuas esculpidas em mármore branco, cada uma posicionada no meio de cada relvado. A mais perto de mim era uma réplica em tamanho natural de um guerreiro grego. Espartano, presumi, pelo facto dos mais frívolos itens do seu traje terem sido omissos, deixando o cavalheiro apenas com um vigoroso elmo emplumado na cabeça e uma espada na mão. Um grande escudo estava plantado a seus pés, estrategicamente colocado de modo a cobrir as mais evidentes insuficiências do seu traje. Havia uma estátua semelhante no relvado da direita, esta de Diana, a deusa da caça. Apesar de parcimoniosamente vestida em drapeados e dos seus bem torneados seios e nádegas de mármore branco estarem a atrair uma significativa apreciação disfarçada dos cavalheiros presentes, ela não era par para o seu companheiro em termos de fascínio público. Sorri por trás do meu leque, vendo o senhor e a senhora Sherston passarem pela estátua sem sequer deitarem um olhar de esguelha. Afinal, o nariz empinado e o olhar de tédio entre eles diziam que estas obras de arte eram um lugar comum na Europa. Somente os grosseiros habitantes das colónias, desprovidos tanto de experiência como de formação cultural, Poderiam considerá-las um espetáculo, minha cara. Ao examinar a estátua, descobri que não se tratava, afinal de contas, de um grego anónimo, mas de Perseu. Deste novo ângulo, eu podia ver que aquilo que eu presumira ser uma pedra ao lado do escudo era, na realidade, a cabeça decepada de uma górgona, metade das suas serpentes em pé, atónitas. A evidente beleza artística destes répteis proporcionava uma desculpa para um exame mais de perto por várias senhoras que, descaradamente impudentes, contraíam os lábios com ar conhecedor e emitiam sons de admiração com o talento do escultor na execução de cada dimensão do corpo humano, exatamente assim. Ocasionalmente, uma delas permitia que os seus olhos dardejassem para cima por uma fração de segundo, antes de os desviar bruscamente para a medusa outra vez, com as faces ruborizadas pelo ar da manhã e pelo vinho quente que estava a ser servido. A minha atenção foi desviada de Perseu por uma taça fumegante dessa bebida, enfiada debaixo do meu nariz, num convite. Beba um bocadinho, senhora Fraser. Era Lloyd Stanhope, extremamente amável. Não vai querer apanhar uma constipação, minha cara senhora. Não havia risco disso acontecer, considerando que o dia estava cada vez mais quente. Mas aceitei a taça, apreciando o aroma de canela e mel que exalava da bebida. Inclinei-me para um lado à procura de Jamie. Mas ele não se vislumbrava em lado algum. Um grupo de cavalheiros a discutir os méritos do tabaco da Virgínia, em detrimento do índigo como produto agrícola, postara-se ao lado de Perseu, enquanto a parte de trás da estátua agora abrigava três jovens que observavam por trás dos seus leques, ruborizadas e a dar risadinhas. Incomparáveis! Dizia Philip Wiley a alguém. Os redemoinhos de conversa tinham-no trazido para o meu lado outra vez. Absolutamente incomparáveis. Pérolas negras, assim são chamadas. Nunca viram nada igual, aposto. Ele olhou à volta e, ao ver-me, estendeu o braço para tocar ao de leve no meu ombro. Sei que passou algum tempo em França, senhora Fraser. Talvez as tenha visto por lá. Pérolas negras? Perguntei, tentando pegar o fio à meada. Bem, sim, algumas. Lembro-me que o arcebispo de Rouen tinha um pequeno pajem mouro, que usava uma bastante grande no nariz. O queixo de Stanhope caiu ridiculamente. Wiley fitou-me por uma fração de segundo. Depois soltou uma gargalhada tão alta que tanto o lobby do tabaco como as jovens com as suas risadinhas cessaram bruscamente e olharam fixamente para nós. Você vai ser a minha ruína, minha cara, chiou Wiley. Enquanto Stanhope inclinou-se a roncar, sufocando o riso. Wiley tirou um lenço de renda e delicadamente enxugou o canto dos olhos para que as lágrimas de divertimento não lhe manchassem o rosto empoado. Realmente, senhora Fraser, ainda não viu os meus tesouros? Segurou-me pelo cotovelo e empurrou-me para longe da multidão com surpreendente habilidade. Venha, deixe-me mostrar-lhe. Conduziu-me suavemente pelo meio da multidão e pelo lado da casa onde um caminho enfeitado com bandeirolas conduzia aos estábulos. Outra multidão, a maioria homens, reunia-se em torno do curral onde o cavalariço de Jocasta atirava feno a vários cavalos. Havia cinco, duas éguas, dois cavalos de 2 anos e um garanhão. Os cinco negros como carvão, o pelo brilhante ao sol claro da primavera, mesmo hirsutos pela pelagem de inverno. Eu não era nenhuma especialista em cavalos, mas sabia o suficiente agora para notar o peito profundo, os arcos das costelas e as espáduas esculpidas, o que lhes dava uma estranha, mas profundamente atraente aparência de elegante robustez. além da beleza da conformação e do pelo, o mais surpreendente nestes cavalos era a crina. Estes cavalos negros possuíam uma magnífica cabeleira flutuante e sedosa, quase como os cabelos de uma mulher que se erguia e ondulava com os seus movimentos, combinando com a graciosa queda das suas caudas longas e cheias. Além disso, cada cavalo tinha delicadas penas pretas a adornar-lhes os cascos e os tupetes que ondulavam como flutuantes sementes de algodão do campo a cada passo. Em comparação com os cavalos de montaria, em geral descarnados, e os brutos animais de carga usados para transporte, estes pareciam quase mágicos, e pelos respeitosos comentários que provocavam entre os espectadores, poderiam muito bem ter vindo tanto do mundo encantado como da propriedade de Philip Wiley em Edenton. São seus? Perguntei a Wiley, sem olhar para ele, sem querer tirar os olhos de tão bela visão. E onde é que os arranjou? Sim, respondeu ele, as suas afetações usuais banidas pelo simples orgulho. São meus, são da Frísia, a mais antiga raça de sangues quentes. A linhagem deles data de muitos séculos. Quanto a onde eu os arranjei, inclinou-se por cima da cerca, estendendo a mão com a palma para cima e maneando os dedos para os cavalos num convite. Crio-os há vários anos. Trouxe estes a convite da senhora Cameron. Creio que ela pretende comprar uma das minhas éguas e sugeriu que um ou dois dos seus vizinhos também possam vir a estar interessados. Quanto a Lucas, aqui, no entanto, o garanhão aproximara-se, reconhecendo o dono, e graciosamente deixava que lhe acariciasse o focinho. Quanto a Lucas, não está à venda. As duas éguas estavam prestes a ter crias. Lucas era o pai, e assim fora trazido, disse Wiley, como prova de linhagem. Para isso pensei, divertida, e para se exibir. As pérolas negras do Wiley estavam a despertar um grande interesse, e vários criadores de cavalos da região tinham ficado visivelmente verdes de inveja ao ver Lucas. Philip Wiley pavoneava-se, todo vaidoso. Ah, estás aí, Sassenach. A voz de Jamie soou de repente ao meu ouvido. Andava à tua procura. Ai, andavas? Perguntei-lhe, desviando-me do cercado dos cavalos. Senti um calor repentino no peito ao vê-lo. E por onde é que tu andaste? Aqui e ali, disse Jamie, sem se perturbar com o meu tom de acusação. Realmente é um belo cavalo, Sr. Wiley. Um sinal educado com a cabeça. E ele já me segurava pelo braço, dirigindo-se para o relvado, antes que Wiley tivesse tempo de murmurar um seu criado senhor. O que estás a fazer aqui com o pequeno Philip Wiley? Perguntou Jamie, abrindo caminho por entre um grupo de escravos que fluíam da cozinha externa, com travessas de comida a fumegar sedutoramente sob guardanapos brancos. A ver os cavalos dele, disse eu, colocando a mão no estômago, na esperança de conter os roncos provocados pela visão de comida. E o que é que andaste a fazer? Estive à procura de Duncan, disse ele, conduzindo-me à volta de uma poça. Ele não estava na latrina, nem na forja, nem nos estábulos, ou na cozinha externa, nem mesmo na cozinha da casa. Montei um cavalo e fui até aos celeiros de tabaco, mas nem sombras dele. Talvez o tenente Wolfe o tenha assassinado, sugeri. Rival inconformado, essas coisas. Wolfe? Ele parou, franzindo-me o sobrolho, consternado. O idiota está aqui? Em carne e osso, respondi, abanando o meu leque na direção do jardim. Wolfe posicionara-se junto à mesa de comidas e bebidas, a figura baixa e entroncada, inconfundível, no seu uniforme naval azul e branco. A tua tia convidou? Sim, creio que sim, disse ele, suando irritado, mas resignado. Ela não consegue resistir a esfregar-lhe o casamento no nariz. Foi o que pensei. Mas ele só chegou há cerca de meia hora. E se continuar como uma esponja a este ritmo, acrescentei, olhando com desaprovação para a garrafa na mão do tenente, estará apagado antes do casamento se ter realizado. Jamie descartou o tenente com um gesto de desdém. Bem, ele que se embebede, desde que só abra a boca para despejar mais bebida. Mas onde é que o Duncan se terá metido? Será que se atirou ao rio? Disse a brincar. Mas olhei na direção do rio, não fosse o diabo de selas, e vi um barco aproximando-se para atracar, o remador de pé na proa para lançar a corda de amarração a um escravo que a aguardava. Olha, será que é o padre, finalmente? Era. Uma figura baixa e redonda, a batina preta levantada acima dos joelhos peludos, enquanto ele saltava desajeitadamente e de forma humilhante para a doca, com a ajuda de um empurrão dos barqueiros por trás. Ulisses já se apressava a descer para o ancorador para o receber. Ótimo, disse Jamie satisfeito. Já temos o padre e uma noiva. Dois de três já é um progresso. Espera um bocado, Sassenach. O teu cabelo está a cair. Ele traçou lentamente a linha de um caracol caído pelas minhas costas. E eu, obedientemente, deixei o chale cair-me dos ombros. Jamie prendeu o caracol outra vez, com uma habilidade nascida de longa prática. Depois beijou-me delicadamente a nuca, fazendo-me estremecer. Ele também não era imune aos dominantes ares da primavera. Tenho de ir procurar o Duncan, disse ele com um tom de pesar. Os seus dedos demoraram-se nas minhas costas, o polegar delicadamente a traçar o sulco da minha espinha. Mas depois de o encontrar, deve haver algum lugar por aqui com alguma privacidade. A palavra privacidade fez-me encostar a Jamie e olhar na direção da margem do rio, onde um aglomerado de salgueiros chorões abrigava um banco de pedra. Um lugar bastante reservado e romântico, especialmente à noite. Os salgueiros estavam densos de folhas novas, mas avistei um lampejo vermelho através dos galhos pendentes. Encontrei-o, exclamei, endireitando-me tão abruptamente que pisei o pé de Jamie. Desculpa-me. Não tem importância, tranquilizou-me. Ele seguira a direção do meu olhar e agora endireitava-se também resoluto. Vou buscá-lo. Vai até à casa, Sassenach, e fica de olho na minha tia e no padre. Não os deixes escapar até o casamento ser realizado. Jamie desceu relevado na direção dos salgueiros chorões, distraidamente a retribuir os cumprimentos de amigos e conhecidos à sua passagem. Na verdade, a sua mente estava mais na sua mulher do que nas próximas núpcias de Duncan. De um modo geral, ele estava consciente de que fora abençoado com a beleza dela. Até mesmo na sua roupa comum de tecido grosseiro, afundada até aos joelhos na lama da horta, ou manchada do sangue da sua vocação, a curva dos ossos dela falava à sua própria medula, e aqueles olhos cor de whisky podiam deixá-lo bêbado com um único olhar. Além do mais, a louca confusão do seu cabelo fazia-o sempre rir. Sorrindo consigo mesmo diante de tais pensamentos, ocorreu-lhe que ele estava ligeiramente bêbado. As bebidas fluíam como água na festa e já havia alguns homens a apoiar-se no mausoléu do velho Héctor, os olhos embaciados e o queixo flácido. Vislumbrou alguém atrás do mausoléu também a urinar nos arbustos. Abanou a cabeça. Haveria um corpo debaixo de cada arbusto até ao cair da noite. Santo Deus! Bastou um pensamento de corpos debaixo de arbustos e a sua mente apresentou-lhe imediatamente uma visão ofuscantemente indecente de Claire, deitada no chão e a rir-se à gargalhada debaixo de um desses arbustos, os seios a sair do seu vestido, E as folhas e a erva, secas da mesma cor das suas saias amarrotadas, e os pelos castanhos e encaracolados entre as suas, afastou o pensamento de supetão, fazendo uma mesura cordial à velha senhora Alderdice, a mãe do juiz, um seu criado, madame. Bom dia, meu jovem, bom dia. A velha senhora fez um meneio com a cabeça magistralmente e continuou o seu caminho apoiada no braço da sua companheira, uma jovem com ar resignado, que deu um débil sorriso a Jamie em resposta à sua saudação. Senhor Jamie? Uma das criadas surgiu ao seu lado segurando uma bandeja de taças. Ele pegou numa, sorrindo agradecido, e bebeu metade do conteúdo de um só gole. Não conseguiu conter-se. Teve de se virar e olhar para Claire. Conseguiu apenas vislumbrar o topo da sua cabeça entre as pessoas no terraço. Ela recusava-se a usar uma touca adequada, é claro, a bruxinha teimosa. Mas em vez disso, tinha um efeito a prender-lhe o cabelo. Um pedaço de renda com um apanhado de fitas e bagas de roseira. Isso também lhe deu vontade de rir. E ele virou-se de novo para os salgueiros, sorrindo consigo mesmo. O que o estava a atrair era vê-la no seu vestido novo. Há meses que não a via vestida como uma dama, de cintura fina, em seda, e os seus seios brancos, redondos e macios como peras de inverno, no decote profundo do vestido. Era como se ela, de repente, fosse uma mulher diferente, ao mesmo tempo intimamente familiar e, mesmo assim, excitantemente estranha. Os seus dedos mexeram-se ao lembrar-se daquele caracol rebelde, espiralando-se livremente pelo seu pescoço abaixo, e a sensação da sua nuca delgada e do seu rabo empinado e quente através das saias, pressionado contra a sua perna. Não a possuía há mais de uma semana, com toda a pressão das pessoas à volta, e estava a sentir terrivelmente a falta. Desde que ela lhe mostrara os espermatozoides, sentia-se desconfortavelmente consciente da armazenagem deles nas suas bolas, uma impressão forçosamente mais perceptível em situações como esta. Ele sabia muito bem que não havia perigo de explosão ou ruptura, e, no entanto, não podia deixar de pensar em todo aquele impulso. Preso na massa pululante de tantos outros, sem nenhuma esperança de fuga, era uma das suas visões pessoais do inferno. E ele parou por um momento, do lado de fora da cortina de salgueiros, para administrar um pequeno apertão, só para se certificar. O qual esperava deveria acalmar o tumulto durante algum tempo. Esperaria até ver Duncan casado, decidiu. E depois, um homem tem de tratar dos próprios interesses. Assim que anoitecesse, e se não conseguisse lugar melhor do que uma moita, então uma moita teria de servir. Afastou um feixe de galhos de salgueiro, agachando-se para passar por eles. Duncan, começou ele a dizer. Depois parou, o turbilhão de pensamentos carnais, desaparecendo como água por um ralo. O casaco vermelho pertencia não a Duncan Innes, mas a um estranho que se virou, também ele surpreendido. Um homem num uniforme do exército de Sua Majestade.